sei a Mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs o prego na rua e correu com o tal senhor que era lingarinhas. Mandou caiar as paredes, pôr cortinas de chita nas janelas tão bonitas às bolinhas, e por fora para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas. Bem feita! Lá na rua ficaram todas danadas. Agora já não podem deitar para lá os mirones, é claro. Aquela sabia da lembrada é uma grande camarada, a Mariquinhas. Já tiraram os caixinhos às voltinhas e as janelas já estão todas cotitinhas. E para afastar os temores do enguiço dos penhores, defumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso das igarejas e para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sobre a concha feita à mão, debruada com bordinhas. Olha, Mariquinhas é muito prendada. Estava a fazer uma colcha toda em crochê, já me ofereceu. Diz que é para espiar de Natal. A colcha pesa 50 quilos. Já me estou a ver pela porta fora com a colcha às costas. Lá está tudo, tudo, tudo, até o chile e a guitarra enfeitada com fitinhas. E sobre a cama reparo o penequinho de barro bem bonito e pintadinho com furinhas. E eu fiquei tão contente, ficamos calmamente a beber até de manhã. Ai, umas pinguinhas. Mas agora voltou tudo ao tempo antigo na casa da Mariquinhas. Esta noite é lua nova e amanhã é fim do mês. Estão todos à minha espera, amigos destes não há. No mundo dos que são grandes, choveu, cheira bem a terra, está o largo preparado para o desafio desta tarde. São seis de um lado, seis do outro, é biqueirada que ferve nas canelas do parceiro. Os do campo estão descalços, os da vila bem calçados, fazem tremer o terreiro. Trapos, redondinha, feita à nossa medida, de meias desencontradas. Ai, se te apanho bem a jeito, és a glória dos meus golos, na baliza descuidada. Redondinha, feita à nossa medida, de meias desencontradas, se te apanho bem a jeito, és a glória dos meus golos, vida sempre sossegado, cada amor em cada lado, mas ele mesmo até morrer vá-se lá saber o que sentia todo o dia até anoitecer. Viveu sempre em todo lado, com seus dons de namorado, sempre, sempre a envelhecer. Vá-se lá dizer o que fazia todo o dia até amanhecer. É bom ter má fama, dá para ter vazia a cama, e nesta solidão de canto ser tido um grande amante. É bom ter do fundo que anda pelas bocas do mundo, e quem quiser acreditar, ao menos não vem cá espreitar. Sobra-me tempo para cantar. Calçado, mas seu jeito de empregado só deixava perceber para quem queria ver, de cada dia uma alegria para desaparecer. Fez de tudo de empregado, só não fez do seu passado um segredo para esconder. Já não vai vencer, mas respondia para se defender. É bom ter má fama, dá para ter vazia a cama, e nesta solidão do canto ser tido um grande amante. É bom ter do fundo que anda pelas bocas do mundo, e quem quiser acreditar, ao menos não vem cá espreitar. Sobra-me tempo para cantar. Vazia a cama nesta solidão do canto, ser tido um grande amante. É bom ter do fundo que anda pelas bocas do mundo, e quem quiser acreditar, ao menos não vem cá espreitar. Sobra-me tempo para cantar lá. Os teus olhos dos meus.